insensável ronda o meu ser, não me deixa crer que além das nuvens, voando alto está o Senhor, com todo o poder. Ele sonda minha alma e o meu pensamento. Ele sabe o que é melhor pra minha vida. O que eu vivi ficou pra trás e agora estou certo que o novo. Ele sonda minha alma e o meu pensamento. Ele sabe o que é melhor pra minha vida. Que eu vivi, ficou pra trás e agora estou certo que o preparados, Senhor, para viver o Teu tempo, Deus. Nós cremos que há tempo para todas as coisas. Estamos prontos para sonhar coisas maiores. Libera sobre nós o Teu favor, Senhor. Apressa-te em nos abençoar. Transforma, Deus, a nossa maldição em bênção, Senhor. Receba-me. tempo já chegou. Olha a gringa ali, vem, vem, vem, vem. Bota, adianta. Bora, cara, bora. Vai logo, vai logo. Vai logo, vai logo. Sai, meu irmão. Sai, meu irmão. Não se mete não, cara. Não se mete não, Valdo. Não se mete não, cara. Não se mete não, cara. Sai, falei que não vai mexer com ela, não. Obrigada. Não, tia. Rapaz, vem cá. Não, não, tia. Vem, por favor. Pra minha vida. Estamos preparados, Senhor, para viver o Teu tempo, Deus. Nós cremos que há tempo para todas as coisas. Estamos prontos para sonhar coisas maiores. Libera sobre nós o Teu favor, Senhor. Apressa-te em nos abençoar. Transforma, Deus, a nossa maldição em bênção, Senhor.